que quero, tudo aquilo que canto, tudo que espero, toda a paz que eu tenho vem de você. Todos os sonhos, tantos desejos, tudo que eu preciso, todas as cores, todo o amor que eu sinto vem de você. Luz que brilha o imenso mar, sol de primavera no azul do céu. Do teu lado eu sigo meu caminhar, meu bem querer, meu coração, minha razão, tudo vem de você. Luz que brilha o imenso mar, sol de primavera no azul do céu. Do teu lado eu sigo meu caminhar, meu bem querer, meu coração, minha razão, tudo vem de você.